9:54, bom dia. Eu vejo grana, eu vejo dor.

10 horas e 6 minutos. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Isso que a galera gosta. 10:13. Geografia Rock. A Rádio Rock. Dez horas e 17 minutos. Tá na boa. Tá aqui. É na Geografia Rock. Red Hot Chili Pepper fará homenagem ao Taylor Hawkins no festival nos Estados Unidos. No site Tenho Mais Discos Que Amigos, no próximo domingo, hoje, o Red Hot Chili Pepper se apresentará no New Orleans Jazz e Headstage Festival e vai fazer uma homenagem para Taylor Hawkins, baterista do do Foo Fighters, que faleceu no final de março. O grupo de Anthony Kids, que não subia ao palco do evento desde 2016, pretende celebrar o legado do talentoso músico que nos deixou ser demais. A revelação foi feita pelo também baterista Chad Smith, conforme informou a Billboard. Horas e 23 minutos. É.